caminhando com uma força que ecoa aqui de dentro. No vale da sombra da morte, beirando o abismo de vida sedento, procurando novos sorrisos, com o mundo não me contento. E agora que senti o vazio, Senhor, preciso do seu sustento. Tipo filho pródigo, eu vi a necessidade de um pai. Tanto fiz, tanto quis sozinho lutar, até que não consigo mais. Olhando pra frente, andando pra trás, retrocesso foi o que me fez incapaz de enxergar o óbvio que minhas escolhas faz. Não luto mais por mim, luto por quem acredito. No fim de uma vida jogada aos trancos, eu tentei não cair, me redimir. É o que eu tô fazendo aqui, não quero ser julgado pelos atos de Caim. Revivi, levantei do vale de ossos secos, não tenho medo dos leões. Quando fecha um cerco, me inspirando em Daniel. Esse é o relevo da nova história de vida que eu quero, parceiro. Tudo que fiz sem direção foi sacrifício de tolo. Entendo, Senhor, olhe por mim, Senhor, olhe por nós. Lembro do que prometi, cantar pra ti até que me falte voz. Errei, vou admitir, me tornei o próprio algoz daquilo que alertava os outros que traria morte. Oi, queria tá forte nesse momento, trazendo rimas de consumo. Só que meu coração triste se derrama em tanto choro. Tudo que eu escolho pensando nos outros se torna arma contra mim. Lembrei de Cristo, isso é louca ingratidão, machucando assim. Fiz, sempre lembrando da tua palavra, que o que uma mão faz pra outra não seja mostrado. É complicado, fi, tem alguma coisa errada, pois as falhas que cometi era do nada escancarado. O mundo te oferece aquela vaidade pro coração, só que é tudo vazio quando você se encontra na solidão. Cabeça no travesseiro, me vejo pedindo perdão. Não fui forte o suficiente na primeira tribulação. Coloquei nos outros as culpa que era só minha. Me julgava forte e vi com pouca fé tinha. Eu escolhi esse estado e sabia o estado real que eu me encontraria. Nesse presente imerso, meio controverso, sorriso que carrego, retorno eu espero pro caminho que é eterno. Então não me desespero, pois escolho ser amigo de quem me quer bem, medo sabendo que eu não presto. Tentei com a própria força, foi pra me arrepender. Me encontro numa forca, com medo de morrer. Então amigo, ouça que eu vou falar pro cê. Mesmo no vale do abismo perdido, Cristo tá com você. Tentei com a própria força, foi pra me arrepender. Me encontro numa forca, com medo de morrer. Então amigo, ouça que eu vou falar pro cê. Mesmo no vale do abismo perdido, Cristo tá com você.